manifestação, vejo lá que está. Mantendo separação com o solo para um no meio, quem sabe. Já vou na rotatória. Sempre informa que não há tráfego conhecido para formar no setor, descida a critério. Juliette Gate 03. Ah, pro Juliette Gate 03. 3. 03, Gondor 396. 03. Charlie Car? Não. Boa, 1-3-0, traga os contatos mais. 3-0, pouso na 1-0, dá 3, 5-0. Passando identificação, desça para nível 060 na chegada a MAN, ajuste altímetro no 0-3. 1-0-3, identificou o recebeco, descendo para 6.000, por ali a MAN. Gol 1925, autorizado a final do procedimento LSFC, pista no 0, desça para 2 no pé, estabelece altímetro no 0-3, repórter estabilizado no curso do localizador. Autorizado LS para 2013-925. Na chegada Mari, ajuste altímetro 1-0-3. 070-1-0-3, está sendo uniforme. Tango Lima, Quilo Bravo, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01 no controle. Ah, necessidade de realizar um pouso aqui próximo a Iguatemi, solicito frequência livre para a coordenação de pouso. Frequência livre para a coordenação, reporte para o regresso, Guardião 01. Reportaria para o regresso, Guardião 01. Lance 567, solo 30. Direita, solo em 1-2, solo 9. Regional, obrigado, 3567. 5488, descend to 3,000 feet, remain altimeter 1013, complete reduction to 1809. Slowing down 180, down to 3,000 feet, trip 5488. Trip 5488, craft 12 o'clock, 8 miles, southeast bound, pass now 4,600 feet. To 2,617,800. Roger, we have the traffic at Chicago Street 5488. Tá passando com Vitor, Quebec, Golf, controle. Prossiga, senhora. Vitor, Kilo, Golf, da presença, autorizado o toque. Vitor, Quebec, Golf, autorizado o toque da presença, autoriza, confirme. Confirmando, a matrícula é Quebec ou Kilo, Golf? Vitor, Quebec, Golf. Ok, da presença, autorizado o toque. Toque da presente, Vitor, Quebec, Golf. Bom, 925 está estabilizado no curso. Isso aviso. 925 passou Duna Torre no 86. 86. Trip 5488, 10,000 feet, we're clear the last. Descend down to 2000, clear ILS, runway 10, 35488. Vitor, Quebec Golf, desça 3000 pés, paga no 0 no 3. 3000 no 0 no 3, Vitor, Quebec Golf. O 35 para o táxi, 173, 350, Covim. Pouso autorizado no 0, 130 graus com 0 para final. Eu e pouso, pista no 0, 925 da Golf. Tá 3035, autorizado táxi até o através do gate 07, atende para a nave da companhia no gate, ingressando no gate 06. Aposta autorizado Juliette Alfa Bravo no ponto de espera, torre 198-6. Juliette Alfa Bravo, 18 livros, ao coronado 3835. Tá 32 no acesso, autorizado, puxa acionamento. Approach trip 5488, passing now, do not position, establish and localize. Reduce approach speed, Connell Tower, frequency 1186, trip 5488. Slowing down, calling tower 1186, thank you, so long. Controle Salvador, é o Papa Tango, Vitor India Juliette. Vitor India Juliette. Decolado de Valença, passou pelo través de Itaparica, mantendo 1500 pés. Good afternoon, trip 5488. 5488, continue approach, expect runway vacated. QNH 1013. Affirmative, continue approach, waiting for clearance to land, trip 5488. 321. Understood that we are clear for start and push event at 6321. Controle Salvador, WebJet 6720. Web 6720, senhor, identificação, desceu nível 050, chegada bom. CET identificou 6720. Lima, 0042. Isso no décimo nove. 219, eu vou lá ver. Sete redução 2409. 2409-6720. Alfa Juliette para 05925. Já. Salvador, gol 9755 para Confins, nível 360. Gol 9755, aguarde autorização. Agora. O sexto ao nível 050. 050, cabo. Torre Salvador, está 3835, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, está 3835. Mantém 3235. BR na aproximação, tá visual? Tá 3835? Tá visual, aeronave nacional, 3835. Após o pouso do mês, autorizado a linha manter 1-0. Após a aeronave nacional, a linha mantém 3235. Solo Salvador, TAM 3217 para o táxi, temos 185 embarcados, alterna Guarulhos, 3 horas e 35 de autonomia. Alfa, Juliette. Correção, via Juliette, Alfa, no ponto de espera da Bravo, torre 198, décima meia. Primate Fênix, Santaco, via Pátio, Juliette, Alfa, Bravo, ponto de espera da 10, 186. Bom trabalho. 59 milhas, já iniciou a descida, solicita para a Paris. Lima, Zulu, Golf, negativo Paripe, ingresso via corredores, Caça-Pegas, Veracruz e Interlagos. Confirmando o ajuste em Salvador no 013, temos mais 2 tráfegos visuais no corredor Caça-Pegas. Sim, atuando Caça-Pegas, Interlagos. Vai chamar Interlagos. Ou vai chamar Interlagos. Papatango, Victor, Quebec, Golf, desça 2.000 pés. O ajuste no 013, autorizado LS, reporte localizador. Para o parcelamento da presente, senhora, autorizou o ar na rotatória para a inserção de portão no teste. Confirmando, então, modifica a regra de voo da presente. Afirmativo, inserção de portão no teste, autorização da rotatória. Modificado, 1938, Vitor Quebec Golf, desça 1.500 pés, estado ainda 1.003, toda a rotatória, aguarde transferência. 1.003, 1.500 pés, toda a rotatória, aguarde transferência. Victor, India, Juliette, a 1 milha de Paripe. Confirme. Está 1,5 milha agora de Paripe. Via Alpha, report before Juliette. Approved via Alpha, call you back before Juliette, 35488. Ok, Salvador, Avianca 681, request taxi. We have 141 on board. And 3 hours and 30 minutes, and I mean 3 hours and 39 minutes alternating confins, okay? Okay, sir, approve the taxi via India. Approve the taxi via India, Alpha, Bravo, hold point, contact tower, frequency 118.6. Clear taxi via India, Alpha, and Bravo, 118.6. Thank you very much, have a nice day. Bianca 6321, follow Airbus 320 that down, okay? Yeah, we are gonna follow the... We're gonna follow Airbus 320 that down. Thank you. Olha, no corredor Interlagos é um Papa Alpha 32. Vai seguir o tráfego para pouso na 107. Afirmativo, Webjet 6720, desça 3.000 pés, estado no 013. 3.013, 6720. Remote 14. Approved Juliet, April 1, until position 14, 35488. Passagem TAM 3835. TAM 3835, contato radar, saída Gole, sobre o nível 360. Core 360, 3835. Victor, India, Juliette, no Interlagos, agora visual com aeródromo. Summit Torre, 186, Victor, India, Juliette. 186, grato. Victor, India, Juliette. Mantenha a posição, TAM 3297. Mantenha autorização para... Aguarda autorização para iniciar a rolagem. Corre ao Victor, India, Juliette. Prossiga, Victor, India, Juliette. Quem está a 3 milhas da rotatória, visual com aeródromo. Desça para 1 mil pés, autorizado a dar presente e curta a base para final do 97. Curte base, reporte final de 3 milhas, Victor, India, Juliette. Victor, India, Juliette. Boa, Tango Lima, Kilo Bravo, após ETAP, irá manter a presente proa limitada pelo curso do localizador. Após ETAP, mantém a proa limitada pelo curso do localizador, Bravo. Ano 077 para o Galeão. Positivo, Galeão, 360. Salvador, mantendo 1500 através da hora 3. Sim, estacionado 0161. Afirma, 0161. Qual foi o B? 62 a bordo. Copiado. Já segue condições visuais, Vitor Mike Quebec, reporte Paripe para ingresso no Interlagos. Sete, reportar em Paripe para ingresso Interlagos, no Quebec. Tower, good afternoon, Avianca 6321, holding short runway 10, we're ready for takeoff. INAP, maintain runway 10, Avianca 6321. Could you please confirm? INAP and maintain runway 10. INAP and maintain runway 10, Avianca 6321. Tower 32, 17, decolado 42, controle 199.35, bom voo. 1935, boa tarde, senhor. Vitorinha Juliette, 1000 pés na final de 3 milhas da 17. Avistado, pouso autorizado, 17, 140 graus, 079. Base pela direita, 17. Está atingindo e mantendo 040, mantendo a proa. Sente Lima, Quilo Bravo, com a esquerda, proa do norte. Proa norte, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, sente proa norte. Pés ocupando. Corre 1186, Vitor, Quebec Gol. 5, controle 186, Torre, Gol 1755. Protegimento correto, reporte para posto de estacionamento. Batalha. Aguarde 360, 3217. Vitor, Quebec, grava com correção, Quebec Gol, copiou o controle, Torre 1186. 1186, Quebec Gol, grava com bota vista aí. Takeoff runway 10, wind 130 degrees 079. Clear for takeoff, Avianca 6-1, runway 10. Direita 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado, de mais Direita 3 mil pés, estado no 0-1-4, número 2 na aproximação. Pós decolagem, curva direita. Transponder é o 5107. A frequência do controle 199.35 e da torre 198.6. Autorizado para São Paulo, nível 3, linha 0, 8.0, Gole Gonza, curva direita para decolagem 5107. Transponder 1935, controle de saída 186, torre. Gondo 399, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Chamando para o posicionamento. Bruno 077, pronto para cópia? Adiante, no 077. Está autorizado Galeão, nível 360, UPS do Luno 4. Decola da pista no 0, saída da El, transição Blaze após decolagem, curva à direita. Transponder é o 5061, no controle 119.35, torre 118.6. Positivo, está autorizado 360, Galeão, UPS do Luno 4. Dial Blaze, a saída 50661, transponder 1935, controle, o gol 1077. Protegimento correto, gol 1077, reporte para posicionamento. Reportará, obrigado. 1935, Avianca 681. Bem, Matheus Vitor, Quebec Golf, reporte final de 3 milhas para aproximação 97, informa o possível 360, para evitar pouso simultâneo com a aeronave na aproximação 97. A 2 milhas, seu, aqui da, na final, baixado travado. Não dá pra agilizar, não? Autorizando o pouso? A aeronave tá na aproximação, tá 3 milhas do externo. Condições de prosseguir com o número 1, o Vitor Quebec Golf? Não, negativo. Vou fazer o 360 aqui. Tem preferência pro lado da, do 360? 360 apresente pela esquerda, reporta interceptando o final da 17. 360 pela esquerda, reportará interceptando o final da 17. Vitor Quebec Golf. Vitorino e Juliette, levando. Vitorino e Juliette. confirma intenções ainda para a RNAV? Negativo, então vai executar o IADS. Fuga na 395. Certo. Salvador Departure Control, avião 681. With you, Gole Departure. Web 6720, estabilizou o localizador? 6720, contra aproximação, pichão no zero, ajuste no 0 no 4, informa o tráfego. Aproximadamente a 2 milhas no setor norte, na aproximação 9 no 7, não interfere na sua aproximação. Entende, vai passar o externo, já está baixado e checado. Para 2509. Guardião 01 no torre 1186. 1186, 1. Lima Kilo Bravo, prossegue no LS agora com a torre 1186. Lima Kilo Bravo, LS 1086 na torre. Salvador Departure, Avianca 6321. Avianca 6321, on Golden Departure, flight level 360 under radar surveillance. Parto flight level 360, Avianca 6321. Tan 32-17, Centro Recife, no 288-264. 1288-264, Tan 32-17. Papá Romeu Vitor Índia e Uniforme, tráfego 2 horas 5 milhas, no 1500 pés. É um tráfego prosseguindo em condições visuais, ingressando agora no corredor Interlagos. Reporte visual com o mesmo. Paciente tem o tráfego no Tiquez. E vai reportar visual com o mesmo, Vitor Indy Uniforme, agora 4 minutos de rotatória. Irmã Cinco. Papatango Vitor Mike Quebec, tráfego 9 horas, 4 milhas. Está prosseguindo agora, ingressando no corredor Interlagos, descendo para 1.500 pés, 2.000 pés. É um Sierra Romeo 22. 7, José Alfa, tráfego Mike Quebec. Desça para 1.000 pés. Aquilo Bravo C. Livre pouso no 06720. 434. Copiado, Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, reposto Faribe para ingresso no Interlagos. O Vitorinho de Uniforme está com referências visuais com o tráfego. Sente, Vitorinho de Uniforme. E bom. Sente, informa o tráfego abandonando o eixo da aproximação da 1-0 e girando o braço para sinal da 1-7. O Guardião 0, está atento para o mesmo autorizado, reporta o sinal do Parque do Grécio. Reportará no sinal do Parque do Grécio, gente do tráfego que abandonou 1-0 com sinal para 1-7, Guardião 01. 720, solo e 50. Direita, solo e 121, décimo 9. Livrou, direita, 1219, boa. Objeto 6720. Objeto 6720, autorizado táxi via Alfa Índia Gate 01. Alfa Índia Gate 1, 6720. Solo 50, qual pátio? 9925. Está autorizado Brasília, nível 360, para o Zulu 17, decola da pistão no 0, saída gole, transição ao fito. Após decolagem, curva à direita. Transponder ao 5065, frequência do controle 119.35, torre 118.6. Autorizado nível 360 para Brasília, via para o Zulu 17, decola no 0, curva à direita, na gole, o fito. 5065, transponder 19935, controle 1086, torre 1925. Turno 925, atendimento correto, reporte para posicionamento. Ciente, 1925. Lima Kilo Bravo, ciente. Torre ao Papa Romeu, Vitorinho de Uniforme. Vitorinho de Uniforme. Estou saindo do tráfego, reposto na rotatória 1.500 pés. Rotatória 1.500, Vitorinho de Uniforme. Correto, controle Salvador, boa tarde. Eu papá, papá, Charlie Tango Alfa, desce 18 para 160. Charlie Tango Alfa, boa tarde, senhor identificação. Desceu nível 050, chegada mais. Gente, identificando 050, Charlie Tango Alfa. Tingue, frequência livre, estacionar. Obrigado aí, um bom término de serviço para você e um bom serviço. Obrigado, obrigado. Tende Julieta autorizado, interceptar sinal da 107, presente, cortando base na medida do possível, desça para 1 mil pés, reporte sinal de 3 milhas. O Vitorinho de Julieta ou o Vitorinho de Uniforme? Vitorinho de Uniforme, correção. A sessão está visual, está já ingressando a nova base, o Vitorinho de Uniforme é para 3 milhas fora. Mike Quebec, torre 186. 186, Quebec. Torre, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, é porta rotatória 1.500 pés. Quebec, Bravo Compacto, após o pouso, solo 5-3. Autorizado, parte 5, frequência livre estacionar. Repórter localizador. Autorizado, descida para 2000. Procedimento LS X-Way da 190. Vai reportar estabilizado. LS agora 395. O Charlie Tango Alfa completamente visual. Pode atuar o externo? Negativo. Charlie Tango Alfa segue na estátua. Ciente. O Quebec. Vitor Mike Quebec, visual contrato na final da aula 7. O Lima Zulu Golf ingressando o corredor Interlagos. Gente, Lima Zulu Golf, reporte visual com aeródromo rotatória. Gente, Golf. Visual contrato na final da aula 7. 3 milhas, Vitor Indiforme. Vitor Indiforme, posto autorizado na 7, 130 graus com 069. Indiforme. Vitor Indiforme, após o pouso compacto. Basta. Ciente. Ciente, Vitor Uniforme, após o pouso, irá livrar na Taxi Quebec. Afirmativo, livra na Quebec, aguarda o tráfego para retorno. Vitor Mike Quebec, condição de prosseguir com o meu 2 para pouso, aguardando a aeronavecente. Afirma, Mike Quebec. Ciente. Continua a aproximação, aguarda. 077, autorizado para o estacionamento. O senhor está autorizado, chama a taxa 077. Muito boa tarde. Uno 612, acione identificação. Desça ao nível 060, chegada MAN. 060 no perfil da MAN. Gol número 2 informa que o Centro Recife não copiou o nosso cotejamento, ok? Ok, sim. Charlie Tango Alfa, 50. Charlie Tango Alfa, desça 3 mil pés, estado no 014. 3 mil no 014, Charlie Tango Alfa. Tango Lima Zulu Golf na proa da rotatória, aguarde transferência. Gente, aproximando a rotatória. Vitor Índia Uniforme, solo 56.